e se as condições da pista com gentileza. Isso eu só sei, que o 9776. A gente grava pela informação, o 9776. Para 2 no pouso, o time transformador na 08, livre final LS Actu, cabeceira 1-0, chama o estabilizador na OCA, Liga 2. 2 no pés, 1-0, livre LS, 6-2-2. 3-2-2-2-1, suba e mantém 1-0. Tá mantendo 1-0, 2-2-2-1. Canal 73 no solo aos 28, autorizado para o Sigtaxi até o pátio 3 e a Alfa Kilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 6, Romeu na escuta. Ano 711, decolado aos 31, no chame controle salvador na frequência 120, decimal 80. Chamando o controle, está 3171, bom dia, bom trabalho. RLS 622. Chame a 25, controle pessoal, serve a sua possível, decimal 0, chame a tua salvadora 1 no 8, decimal 95. Completa e 1. Isso, Deston 900, para 2 Deston. Controle de Salvador, bom dia. O Sá 3171, subida Franco 1. 3171, no contato radar, né? Com a área submatão negro de voo 320, após o Rio 2001, ele é atueta. Nível de voo 320, após o Rio 2001, o Sá 3171. 0, vento 140 graus, 089, pode de altímetro no 09. E repouso 10, 1008, na 2. Azul 5126, agora só um instante para a cópia. Azul 5126, copia? Azul 5126, autorizado, Salvador para Serra Brava, Charlie Foxtrot, via Anteziono 21, nível de voo autorizado 340. Saída Arbor 1, Elefa, posição Tozop, com direto citar Tozulu 21. Decola Anteziono 0, com primeira curva à direita, transponder 5246, controle Salvador para na frequência 120, decimal 80. Confirme nível de voo. Azul 5126340 autorizado para Serra Brava, Charlie Foxtrot. Na minha escuta, chame pronto para suspeito e acionamento. Xe 6225 no solo 36, autorizado táxi até o 41 via Alfa de Leste, portão 02. Alfa de Leste, portão 02. É 2. 3171, chama o centro de Recife em 283532, 521. Bom dia, bom trabalho. manifestação desse motor 0.5 agora chegando com médio ONU. Nossa, 2,5 velocidade para 2,5. Configuração para final de olhança que estou cabeceira 1-0, curva esquerda, proa 205, será como limite louco e outra. Se mantém a 2 mil pés, o último trem salvador no 018, o ano 093. Brasil com 018, o ano 093. 9-0, acima a indicação, deve se manter no nível 060, chegada Boné de 1, né? Passamos Vitor Quilos Delta, go ahead. Passamos Vitor Quilos Delta, 1 minute, copy. Terceiro Lucas 2, esquerda 160, chama estabilizado. Esquerda 160, chama estabilizado, bom, 090. Conforme Eagle. Hello, Mazarabe, 73. Até 3 a 3, última transfaladeira 1018. 3, 1018, Mazarabe. Correto, passivo 30 da frente, 73700, 2 milhas, porém, já reduzido com 140 mais de longe. Sim, Azul 5126, autorizar a tática até o ponto, espera quando lá mantém a posição. O altimetro 1008. no 08, ao 7.0, vai manter a posição congelada. Turno 2.6. Turno 8, sinal 9.5. Atleta, foi 2.18, vai ficar com o 0.3. Pela Alaska Cruz, livre em Alaska Cruz, chama estabilizado. Livre em Alaska Cruz, vai reportar estabilizado na zona Alaska Cruz. Estado do estado autorizado pouso, pista na zero, vento 130 graus, 07 nós, ajuste altímetro na 08. Pouso, pista no 0, pista 08, ou no 0 na 0. Vou passar no vento aqui no Delta, Variscope. Vou passar no vento aqui no Delta, clear to Serra Bravo, Indo Lima, via Whiskey 33, after flight plan route, flight level 100. Airborne U.N. Take off runway 17 off departure right turn. Coral 1 Bravo departure. Scorpion 0220 Salvador departure 120 decimal 8. Tá fazendo o Vitor Kilo Delta, conforme Scott. Tá fazendo o Vitor Kilo Delta, Rizzo Back Correct, pode passar a Push e ir pro 5. Tá fazendo o Vitor Kilo Delta, Rizzo Back. Tá 3153.4. Prossiga. Autorizado Salvador para Serra Bravo com Filima e o Orfeu do 44 até Serra Golfo Romeu até 9857 no sul. Tem último autorizado 340, saída São João no Leda Dócaro, da qual costuma 0 com primeira curva direita, transponder 5251 e o controle de Salvador para na frequência 120.80, aguarde para o cotejamento. Azul 5126, totalmente pronto? Afirmativo, 5126. Autorizado, alinhar e manter, azul 5126. Alinhar e manter, 5126. Problema na pista 0, está sendo observado 1,5 milha à direita neste segmento, está chegando. É o Bationa de Alfa Direct, portão 08. Direita, Alfa Direct, bateu 08 com o 0 na frente. Torre. Torre Salvador, aumento. Bom dia, 9972 do Esperal, para estabilizar a VLS para 90 do Sol. Esperal 9972, continente da Sinal, guarda na pista livre, ajuste altímetro na 08. Prossegue a aproximação, mandar a pista livre com 28.99. O segundo 2.6 autorizado, decolagem pista na 0, vento no 30 graus, 07 mais. Segundo 2.6 autorizado, decolagem pista na 0. Federal 9972, trazer o estado autorizado com o sistema 0, vento no 30 graus 079, ajuste altímetro no 08. Autorizado com o sistema 0972. Segundo 126 decolado, ao 58, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 108 azul, 5 bom dia. Bom dia. Está 3153, proteja. Está autorizado, Galeão, nível 240, 2144, ponto seguro, foi 9857, moço. Escola da 10, aí da São Rono, lei da Tóquio, curva direita. 5251, transfondo, 208, controle, está 3153. Está 3153, cotejamento está correto, 907, está metal. Mais só. É o 9972, no solo, ao 0900, e via direita, via taxiway, é autorizado para seguir táxi até o pátio 3, alfa quilo, quando lá o vicente do sinalizador remoto, prevista 6 Lima. 7 Lima, alfa, pátio 3, vai 6 Lima. Papá, Romeu até Romeu Golfo, se eu preciso. Romeu até Romeu Golfo, reporte fora do solo, 07 no 30 grau 05 nós, hoje de altímetro 908. Romeu Golfo, só confirme quantas milhas se afastam de Salvador. Solicita 510, com o Muice. Gente, autorizado a rimar com o Muice com direção ao controle Salvador, 510. Acione 0140 no transponder. O papai é o meu, até o meu golfe. 0 chama 2 Salvador, é 1-9 do sinal 95. Visual com o bonde da federal na final do sistema zero? Tá, visual no intersério. Sente, o Hotel Romeo Golf aguarde transferência para controle. Considere decolar ao 03. Aguarde a transferência, Romeo. Para o táxi 204 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. 204, 3 horas e 20, alterna Campinas, reporte no ponto de espera pronto, hoje de altímetro 908. Vamos reportar a ponto de espera pronto, Campinas. Vamos lá. Poder o meu voo, controle da presença no 20 decimal 8, bom voo. Bom controle, graças. Para o Salvador, se lembra 285 para a Índia, 202, 380 Brasília. Na 6225 para Brasília, autorizado via Peugeot Luma 7, autorizado 380. Saída Arbor 1, transição elétrica, decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 5274, controle Salvador, operando 120, decimal 80. Autorizado conforme 380 Brasília, Arbor 1, elétrica, autorizou 17, decola 0, primeira curva à direita. Transporte 5274, controle 120, decimal 80, Xenia 6225. Xenia 6225, cruzamento está correto, no 02, Xenia pronto. Chamará 6225. Não, 9970 no solo ao 05, autorizado, táxi até o PAT 3 e Alfa Kilo, quando o lobby transa sinalizador remota, previsto 5 Romeu. Alfa Kilo 43, Romeu, caramento, sinalizador remota, Alfa Kilo. Tá 3153, autorizado a alinhar e manter. Sistema zero. Bom dia, aguarde um minuto 4, para sair da salva 1 no Leda Mote. Sistema 0, vento 1340 graus, 059. Bahia para 2010, o time é transformador 09-35-17. Quero o procedimento, chame o seu pilar no outro lado. Cubano, Cusimulo 6, após o DCT. Com fim, DCT chamote, Cusimulo 30 em Tite. Nível desautorizado 340. Sai da saúde, aluno Lida. Motiva, decola, fechando zero com a primeira curva à direita. Transponder. 5275, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Está correto no 04, chame pronto. Está 3153, decolador 09, chame controle instalador na frequência 120-18. 1208, bom dia. Salvador, chame 621, informação índia, confere para o galeão autorizado, via 44 até Serra confirmou 1000 até 9857 no sul. Nível de voo autorizado 360, saidação voo no Leda Dóquilo, decola da piscina 0 com primeira curva à direita, transponder 5277, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Galeão autorizado. Kilo Delta, reporte holding point runway 17. Estamos aqui pré-aprovado 3.000, copia? Copia 3.000, 963, autorizado Salvador para Serra Brava com Filimo. Via o pedido 44 até Serra confirma 1000 até 9257, Mussul. Nível de voo 360, saída São Paulo no Leda Dóquilo, decola da pista no zero com primeira curva à direita. Transfondo 5406, controle Salvador, opera a frequência 120, decimal 80. Solicita a saída para o 963. São Paulo no Leda Dóquilo. autorizado, autorizado, 3-0, seu caminhão, na saída Campo 1, direção próximo, eu preciso 4-4, carro no meu, eu ponho no meu, então, no zero, que vai ser 4-0-6, com o está correto, não confirme quanto é seu lugar 03 do Bate 1. 0963, seu entrou. Vila Delta, a do táxi vai ao runway 17, o Fort Wagon. Corre, Salvador, bom dia, táxi 357, passando o Índia Serra. 357, bom dia, tráfego avistado, autorizado, pouso, sistema 0, vento no 40 graus, 079. Autorizado, pouso na 0, táxi 357. Chame Recife em 28.35, então 25.1. Dois outros. 251, 431, 5518. Ah, essa conversa é 25.1. 251. Logo visto que o Delta maintain a position. Na 6225, número 2, no setor aguarde. Contato radar, a 6026 Salvador, pelo Roberto Puxa, da Bona de ONU, poderia ter o médico chamando de autocida. Passando com o Vito Kilo Delta, 2 runway 17, Luigi, 130 degrees, 07 knots. Não solo 120, autorizado táxi até o pátio 1 de Alfa Juliette, portão 107. O 7507 de Alfa Juliette para o portão 07. Sonho, bom dia, 1093, autorizado. São o 5 da Juliette. Coluna 093, aguarde para a Copa. Guardador. Na 6201, 0 aguarde distante. Delta Airborne 21, from Tesla to Departure 1208. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pesulo 21, Viva de Voo autorizado 360, saída Arbor 1, Elefa, Elefa, posição tipo, onde direto do Pesulo 21, recorda a Cristina 0 com primeira curva à direita, transporte 54 no 1 e o controle Salvador, operando a frequência no 20, decimal 80. É autorizado, confirma, Viva 360, é Pesulo 21, Árvore 1, Sessão Elefa, direto do Ritmo. Demanda 10, para a direita, transponder 541, controle 208, 1093. 1093, fechamento está correto, 08, chame pronto. Chama na conta 08. 4958, desce para o 0 5. Alguma possibilidade de voar direto, tá? Enquanto mantém a do médico.